a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Que Cristo, vem com nós. Eu tô levando Deus a sério. Eu tô levando Deus a sério. Eu tô levando Deus a sério. Aqui não tem artista, somos todos servos. Eu tô levando Deus a sério. Eu tô levando Deus a sério. Eu tô levando Deus a sério. Aqui não tem artista, o bang é ministério. Já posso ver surgir no horizonte, fique um exército focado e aos montes. Dos montes nada restou, o socorro veio. O time se formou, pela causa sim eu creio. DMG, RJ, SP, fechou também PR, DF e SC. São vários cantos honrando o santo pra você ver. Não só de palavras, mas fazemos acontecer. Enaltecer quem precisa aparecer. Ficamos em segundo pra fazê-lo conhecer. Fé mais obras, sem isso ela é morta. Escute o barulho, Jesus está à porta. Eu tô levando Deus a sério. Eu tô levando Deus a sério. Eu tô levando Deus a sério. Aqui não tem artista, somos todos servos. Eu tô levando Deus a sério. Eu tô levando Deus a sério. Eu tô levando Deus a sério. Aqui não tem artista, o bang é ministério. Ninguém tá brincando, ninguém tá moscando. Estamos caminhando por essa causa, lutando. A grande comissão, ajuntamento de irmãos. E de é pra fora que estamos nessa missão. Nada vai nos separar, o Espírito testifica. Vai passando a peneira, quem corre, quem fica. Quem se identifica, fortalece a corrente. Olhos no alvo, ninguém ficará pra semente. A vida é um sopro, não desperdice a sua. Leve Deus a sério, mantenha a sua postura. Nova criatura endireitando a vida torta. Escute o barulho, Jesus está à porta. Eu tô levando Deus a sério. Eu tô levando Deus a sério. Eu tô levando Deus a sério. Aqui não tem artista, somos todos servos. Eu tô levando Deus a sério. Eu tô levando Deus a sério. Eu tô levando Deus a sério. Aqui não tem artista, o bang é ministério. Nova safra, velhos combatentes, novo time, arraial dos crentes. Estamos firmes, olha aqui pra gente. Frutos do Espírito nos fizeram diferentes. Honra e sangue, o pacto é de aliança. Deus no comando, ele é a nossa esperança. Cada passo, estratégia ele nos dá. Lançamos mão no arado, não dá pra voltar. Cristo que nos une, ele é o cabeça. Eu não sou o irmão, eu sou a igreja. Mas eu vou pra rua, pra que ela veja Cristo em mim, que eu diminua e ele cresça. Eu tô levando Deus a sério. Eu tô levando Deus a sério. Eu tô levando Deus a sério. Aqui não tem artista, somos todos servos. Eu tô levando Deus a sério. Eu tô levando Deus a sério. Eu tô levando Deus a sério. Aqui não tem artista, o bang é ministério. Voltemos ao evangelho puro e simples. Almas e não palmas, a chapa é crente. Menos marra, mais santidade. Novo rap cristão, o moio, juntos na grande comissão. Eu tô. Eu tô. Eu tô levando Deus a sério. Aqui não tem artista, somos todos servos.